Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Você já ouviu falar desta minha canção? Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. E nos olhos verdes era uma tentação, chocando com meu coração. Um corpo de princesa. Pois é, Barcarena, Loura Lajão! Estamos aqui! Vamos lá! Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo ladrão de coração. Um ator principal, ou mesmo papudinho, pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Fica comitiva aí da Breguichinha. Vai com a gente. Obrigado pelo carinho, abraço pra você. Alô, Esporca! E aí, malucão? Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel. Uou! De um homem fatal. E aí, Chiquinho? A minha vida ficou complicada, porque eu tenho do... Eu achei o Jay Chapinho e também o Lindy Chapinho de Messi. Fala com o Bichima aí do Godzilla, aí com a gente. Alô, Chapinho! Tenho dois amores, não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator. Minha amiga Sussu. E a comitiva que é Roger Festa aí com a gente. Tá por aqui, obrigado. Alô, Sussu. Toda novela tem o seu final. Isso, papel. E Esporca? A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. E a minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores, mas não sei como explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Raine de Josias! Como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explica. Quando ela descobriu que duas amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator. Meu amigo gordo, também o Felipe. Aí o Felipe cadeirante, lá do bairro do Beira Rio. A mochila carroça, obrigado. Principal, principal da minha novela. Sou o ator. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés. A luxuosa. Mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho. Meu amigo Nalo também, o grande Roberto. Aí de São Francisco, aqui com a gente, obrigado. Um sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós tão longe, sempre acordar. Nós Funcionando dois bares, viu? Um na entrada e outro aqui na parte central do evento. E um detalhe, gente, um balde com cerveja, só apenas 20 contos. Aí no bar. Alô, Spocão! Vamos lá! E o parceiro Web, esse chulosão. E o Popó já aí com a gente. Já por aqui. Um abraço do Josias. DJ Josias! Também a Larissa, o Olaf e toda a comitiva aí com a gente. Obrigado! Agora. Estamos aqui, Laranjal, como é que é? Dá meu carinho pra ela, o meu calor. Vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Meu Thiago, aí o depósito de bebidas. Beba bem, aí na Beira Rio, obrigado. É só por aqui, vamos lá. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. A dona da noite chegou. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Agora. Não sei por quê. Dona da noite. Meu coração você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que

Josias, com a carroça é festa, são muitas alegrias. Comitiva, carroça é festa, só contigo danço testa com testa. Comitiva. Meu parceiro malucão, juntamente com o Spoca e toda a comitiva aí com a gente. Um abraço pra você. Tá por aí mais, Spoca. Meu parceiro Davi. Pisado. Alô, Davi, Davi. Olha a breguesinha aí, velho. CD do L do Franjinha já na mão do maluquinho. Circulando. Vamos lá. Hoje tem festa e eu quero amanhecer. Minha gatinha, sem você não sei viver. Preciso de você pra me aquecer. A dona da noite, eu sei que é você. Dona da noite. Hey. Hey. O padre Paulinho na área, né, Paulinho? Hey. Liga o padre Paulinho, né? O Campos. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Amigo Iracema, a morena do samba lá do Jurunas. Vai com a gente, Iracema. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. DJ Josias, o espetacular. Porque te amo, bem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. E os nossos cliques já registrando tudo. Williams e o Seco Produções. Alô, Seco! Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo, contigo. Lúcio CDs. Bora, vem. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. E malucão, gera, gera aqui, malucão. Vem abraçar, aquece meu coração. E aí, laranja? Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Conforta essa emoção. Daqui a pouquinho na Supa, o pessoal do esquema dos 40, aí da Raulan FM, é número 1 do Bra. Já já na Supa, segunda-feira, lá na Via Show, a nossa tradicional segunda do Real, lá na Via Show. Aí chama no cura, vamos lá. Se seu amor eu vou ficar nas nuvens,

da cidade de Primavera, recebendo aí a nossa dona da noite. E depois, vamos até a Via Show. Vamos até o outro amanhecer na Via Show, meu irmão. Dia 31. Nosso amigo Maicon, o Maicão e seu mano Wagner e a primeira dama branca aí com a gente, obrigado. Um abraço no Mochê. A vida é bela, mas passa. Amigo Ratinho, a lojinha pro mundo. Um abraço no Mochê. Vai ser bom. Alô, meu irmão! Alô, Marcarena! Vamos lá! Aquela rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. A Luxuosa. Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. Dona da Noite. Rua, oh, rua, rua da recordação. Rua, oh, rua, o passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Maicão, aí, Maicão! Ele é seu grande amor, meu irmão! Vamos lá! Bora ver! Quando passo na esquina e vejo aquela multidão, me lembro ainda a criancinha que ali brincava com meu irmão. Mas o tempo foi passando e de lá eu já saí. Mas tenho saudade. Meu amigo Cris, tá só na manha do Aranha. Alô, Cris. Alô, Cris. Vamos lá. Rua, oh, rua, rua da recordação. Rua, oh, rua, o passado se fez presente em meu coração. Se fez presente em meu coração. DJ Josias, o espetacular. Vento que passa, se passa uma tempestade. E vá depressa levar meu recado pra ela. Diga que em mim já não cabe tanta saudade. Que estou sozinho sofrendo e é por causa dela. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que em... Ei, meu conterrâneo Edivelto, é intimidade, grande robô, grande coreógrafo, vou continuar renomado em todo o estado do Pará, igual a gente. Alô, robô! Amigo, vento se passa, inclusive vários títulos. Leve um recado aí, cheio de carinho. Amor, abraço pra você, meu irmão. O amor e da minha paixão. Alô, Edivelto! Sem esse amor, faça ela voltar pro meu coração. parceiro Malucão. Tá só na manha, né, Malucão? Muito gelo. É, meu irmão. Alô, Malucão! Bora, Richard! Sangue é sua, Richard! Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui, vou continuar lhe esperando. Amigo, vento, se passa um redemoinho e leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro se precisar. Meu amigo Ronaldo e também o Rogério, aí da nossa RC Design. DJ Roberto, aí do máximo, o grande DJ Renato, Renato Digital. Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Não do perigoso, o perigoso das pequenas. Um abraço pra você. Vamos lá. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Já sabe, compadre. Vamos lá, Luzinho. Tá chegando o aniversário do Vero Peso, viu? É. Alô, Dieguinho! Aí com o Marcelo, que chegou hoje lá de Zé Freitas, Piuí! Sobre o Chega Roça, obrigado! A carroça. Já deu chance. O Jajão CDzão do Josias. O Já na mão do Maluquinho. E do Lúcio CDs. Aqui do ladinho. Alô, Cris! Alô, meu irmão. Olha só. Vai. Uou. Barcarena, Barcarena, Barcarena, Barcarena. Dona da Noite.